Olha o reggae. Apaixonado em você, apaixonado em você. Estou apaixonado por você. Você me ganhou, bebê. Oh, bebê. Oh, bebê. Yeah. Chora, coração. Antigamente elas cozinhavam igual a mamãe. Hoje em dia elas bebem igual o papai. Aê, bebê. Deixa eu te falar uma coisa. Que bom você apareceu. O universo favoreceu. Paisagem, seu sorriso. Nos teus braços fiz meu abrigo. E o mundo conspirou, me apresentou você. Por isso estou aqui cantando minha bebê, especialmente pra você. Tô chunado em você, apaixonado em você. Tô apaixonado por você. Você me ganhou, bebê. Oh, bebê. Oh, bebê. Tô chunado em você, apaixonado em você. Tô apaixonado por você. Você me ganhou, bebê. Oh, bebê. Oh, bebê. Abraço frigorífico Souza. Agora é minha seria ideal. Bora rochar. Cortados BA. E o mundo conspirou, me apresentou você. Por isso estou aqui cantando minha bebê, especialmente pra você. Tô chunado em você, apaixonado em você. Tô apaixonado por você. Você me ganhou, bebê. Oh, bebê. Oh, bebê. Tô chunado em você, apaixonado em você. Tô apaixonado por você. Você me ganhou, bebê. Oh, bebê. Oh, bebê. Vem! Tô chunado em você, apaixonado em você. Tô apaixonado por você. E você me ganhou, bebê. Oh, bebê. Oh, bebê. Yeah.